Revolução Sonora F.com Music. Tô por aí no mundão, né, chapa? Eu tô trilhando a estrada, né, chapa? Fazendo arte nas áreas, né, cara? Que seja massa, meu, que seja massa. Melhor que seja assim, bom pra você, bom pra mim. Permanecer aqui, e assim eu vou seguir. Com mais calor, mais amor, e ver você curtir. Aproveitar sem pensar, no pai aqui pode vir. Sem atrasar, pode pá, vamos brindar, já é hora. Felicidade no ar, muita harmonia, simbora com a natureza. O verde, os pássaros cantam, e deixa tudo tão lindo. O ser humano desanda e continua se destruindo. E continua se destruindo. E o ser humano continua se destruindo. Se destruindo. Então para pra pensar, irmão. E firma no que é bom, então vai além. Saia fora dessa ilusão. E só vem pra destruir o seu lado bom. Então para pra pensar, irmão. E firma no que é bom, então vai além. Saia fora dessa ilusão. Dessa ilusão. E só vem pra destruir o seu lado bom. Bom demais, né, irmão? É revolução, do poder que faz valer, pulsando o coração. É emoção, né não? Arrepia a pele, cê já entendeu a missão. Vou construir um castelo, e o lugar é a mente dos que estão por mim. E se tu tá por mim, já percebeu, né, fi? Que eu tô pra vencer, e já faz tempo, sabe? Então não quero perder minha oportunidade. E nessa registrei uns pensamentos bem loucos. Se vai tocar, eu não sei, mas se tocar é eu de novo. É eu de novo, irmão. Se ligou? Então para pra pensar, irmão. E firma no que é bom, então vai além. Saia fora dessa ilusão. Que só vem pra destruir o seu lado bem. Então para pra pensar, irmão. E firma no que é bom, então vai além. Saia fora dessa ilusão. Que só vem pra destruir o seu lado bem. Tá iterado, chapa. Diamante FK 2016 F.K Music. Oh.